Introdução Workshop 504. Ensinamentos da alma. Responsável por despertar a si mesmo. Desapego. Usando os campos. O tema principal de hoje foi focado na alma e no fato de que sempre tivemos tudo o que precisávamos dentro de nós desde o início, mas é algo para o qual temos que nos abrir. O Sr. Cash afirmou claramente que não podemos criar um sistema para nos mudar e que não podemos contratar ninguém para fazer isso por nós, como acontece em algumas religiões, em que você paga pessoas para rezarem por você. Essas coisas podem até ajudar, mas parece que a razão pela qual ninguém pode fazer isso por nós é porque somos os criadores de nós mesmos e cada um de nós tem que encontrar a essência de quem somos dentro de nós mesmos. Ele também disse que cada um de nós decide o início e o fim de nossas vidas. E mesmo que tenhamos começado na ignorância e no sofrimento da fisicalidade, a essência do Criador está em nossa alma. E o simples fato de termos essa conexão nos dá a chance de mudar a nós mesmos. E se permanecermos identificados com a fisicalidade, não teremos controle sobre nós mesmos. Somente quando reconhecermos nossa alma e vivermos nela, é que nos tornaremos livres para escolher nossos desejos. É importante que não fiquemos presos às palavras físicas, mas tentemos encaixá-las em nossas vidas do jeito que elas são e como nos encaixamos no quadro maior da criação. O Sr. Cash está sempre falando em diferentes níveis ao mesmo tempo, para alcançar assim todas as almas. Alguns de nós podem ter achado que, da maneira como ele estava falando, só precisávamos entrar em um sistema e assim ser iluminados. E agora ele está dizendo que tudo depende de nós. Então podemos achar que nossa vida é difícil demais para mudar. A resposta a esses pensamentos é sim e não, mas tudo depende das condições e circunstâncias dos campos e de nossas emoções. Mas também podemos ter emoções ocultas das quais não temos consciência. Portanto, é um processo de crescimento na compreensão e trabalho com o nosso eu interior, tentando assim descobrir quem somos. O conhecimento e a tecnologia estão aqui para nos ajudar a seguir nessa direção. Por exemplo, aqueles que estão participando das sessões mensais de voo estão avançando rapidamente em seu processo espiritual de realização de sua alma. Ele deu muitos exemplos hoje e como o trabalho deles está ajudando a todos nós. Quando um buscador de conhecimento perguntou simplesmente como faço para elevar minha alma, o Sr. Cash deu uma resposta muito simples, que foi: servidão. No início do workshop, ele deu exemplos pessoais de como aprendeu coisas na vida que serão de grande valor para todos nós. Quando ele ainda era um menino de cerca de 8 anos de idade, seu pai costumava lhe dar grandes montantes de dinheiro para que ele ficasse responsável por isso. O interessante é que primeiro o pai não o treinou, mas deixou que o filho se treinasse com o que tinha dentro de si. O pai deu o dinheiro e deixou que o filho fizesse o que quisesse com ele. E em segundo lugar, a mãe não queria que ele fosse por esse caminho. Quem sabe, talvez, como mãe, ela tivesse medo de que ele crescesse rápido demais. Às vezes as mães são resistentes a mudanças. Então o Sr. Cash, ainda menino, começou a se testar para ver o que a vida realmente significava. Ninguém suspeitava que o menino pudesse carregar tanto dinheiro, o que também mostra que o dinheiro é um conceito. Mais importante ainda, foi aqui que ele aprendeu a ser desapegado. Mas lembre-se, não é tão fácil jogar o dinheiro fora, porque ele amava muito seu pai, e se algo acontecesse com o dinheiro, seu pai teria problemas. Podemos imaginar quantas forças em sua mente ele teve que aprender a lidar em uma idade tão jovem. E como ele disse, é preciso treinamento para o desapego. Não se trata de dar todo o seu dinheiro. Essa é uma versão muito simplificada na qual as pessoas tendem a se prender. Ele usou o exemplo de aprender mais sobre o conhecimento da criação e como viver na alma como forma de se tornar desapegado. Talvez seja porque não estamos fazendo essas coisas para ganhar riqueza e fama. Em vez disso, estamos dando incondicionalmente a todas as almas para que elas possam assim se libertar. Ele também disse que estava ciente de que o dinheiro não era dele e que ele era um servo de seu pai. Ao pensarmos nisso, podemos entender que nossa vida não pertence à nossa fisicalidade, mas pertence à nossa alma. E assim nos desapegamos para servir a alma. O Sr. Cash ainda vive uma vida simples em um hotel sem carro, e toda a sua vida é voltada para a libertação da humanidade. O ponto principal aqui é que ele diz que não é um sofrimento e isso nem é doloroso também. E ele sabe o valor de ajudar até mesmo a única alma a alcançar a liberdade. Outro ensinamento de sua vida pessoal é que quando você quer alcançar algo, você precisa dar tudo de si para conseguir. Quando ele estava na universidade, ele estudava o dia inteiro na escola e depois ia para a biblioteca até o fechamento dela à noite. Portanto, não se trata apenas de um pensamento positivo, mas de trabalhar arduamente para conseguir, mas também sabendo a verdade sobre o que você está fazendo. A alma do Criador, obviamente, não precisava estudar, mas como ele disse, eu me certifiquei de que a minha fisicalidade fosse educada na Universidade do Homem. A confirmação de que ele estava no caminho certo veio do professor que abandonou um cargo muito alto na universidade para viver nas ruas. Aquele professor sabia que esse tipo de educação não tinha valor interior. Essa compreensão não veio pela rebeldia ou por não ser capaz de assumir um compromisso, mas por ter alcançado as ambições e ver que, na verdade, elas são falsas. Tudo é inventado na mente das pessoas. Mas se quisermos realizar algo no mundo para os outros, podemos sim fazer o sacrifício e passar pelo condicionamento educacional. Mas então usá-lo para melhorar a humanidade, como o exemplo do Sr. Cash nos mostra. Outro ensinamento importante dado foi sobre como temos a força dentro de nós para mudar. Em primeiro lugar, durante a época dos profetas, o homem não conseguia compreender que ele próprio era o criador de sua vida. Por isso, eles inventaram histórias sobre um Deus fora de nós e a queima no inferno eterno como uma forma de nos assustar e evitar que fizéssemos coisas erradas. Mas isso não funcionou para algumas pessoas, porque elas já estavam muito sob o domínio da fisicalidade e foram queimadas pela vida e sentem que não podem mudar, porque se veem sozinhas e abandonadas. Se pudermos mudar fundamentalmente essa ideia que temos sobre nós mesmos e encontrar essa força interior, então a mudança será verdadeira. Mas isso não acontecerá mudando nossos pensamentos por meio de quaisquer métodos ou medicamentos. Isso só acontecerá se levarmos a força dos campos dentro de nós. Fazemos isso descobrindo que os campos já estão dentro de nós e os usamos e vemos seus efeitos. Isso não é algo que possa ser ensinado. Nós fazemos isso de dentro de nós mesmos. Nós simplesmente fazemos isso. E quando realmente fazemos isso, vemos que o poder está dentro de nós e nossa alma assim se eleva. O Sr. Cash não se cansa de nos lembrar que devemos nos afastar da fisicalidade e compreender os campos. Nesse workshop, houve diferentes ensinamentos sobre os campos magnéticos que tentarei resumir aqui. Ele começou falando sobre o quanto o homem avançou em sua compreensão do nosso planeta por meio de suas interações físicas. E é por causa da inclinação física do planeta que temos uma enorme variedade de interações de campos magnéticos e, portanto, a diversidade da vida. É a variedade de interações do campo magnético que também nos dá inteligência. O que isso me ajudou a entender é que quando não temos acesso aos campos plasmáticos de nossa alma, então podemos manipular as orientações físicas e o posicionamento de plasmas como a Terra para obter assim as interações que desejamos. É por isso que ele disse que se tornássemos o planeta verticalmente reto novamente, ele se tornaria estéril, porque todas as interações do campo magnético se achatariam em apenas algumas colisões de frente e não haveria variedade suficiente para criar a flor da vida. Esse é um ensinamento tão belo e incrível, e ele tem muitas implicações. Isso, se pudermos nos abrir para ele. O primeiro pensamento negativo para mim veio como ser humano foi: por que uma coisa tão simples como inclinar o planeta causaria vida? Essa é a limitação de nossa educação. E tenho certeza de que muitos professores diriam a mesma coisa. Mas se nos aprofundarmos em nosso conhecimento, poderemos obter a mesma variedade de vida alterando os campos magnéticos internos do próprio planeta. Isso é verdade para todos os plasmas, pois a partir dos campos internos é possível ditar a manifestação física externa. Muito em breve ele provará isso, mostrando um sistema que pode criar sua própria superfície planetária. Talvez alguns de vocês tenham visto o vídeo de uma garota que conseguia mudar a cor de um dos seus olhos ao olhar para o Sol. Agora sabemos que não foi por causa do Sol, mas sim porque ela mudou os campos de sua alma da fisicalidade por meio de sua emoção e isso assim mudou a cor de seu olho. Mas ela tinha que dizer algo para as pessoas, caso contrário, elas ficariam com medo das pessoas. O Sr. Cash pediu que nós mesmos praticássemos isso, fazendo um bronzeamento artificial, mudando a cor de nossa pele ao sentir a emoção da satisfação. Isso é o que significa entender os campos. É muito importante entendermos esse posicionamento dos campos, pois isso é fundamental para sabermos como manipular os plasmas para criar o que desejamos. Por exemplo, uma das razões pelas quais os seres humanos desenvolveram a inteligência é porque mudamos de posição de vertical para horizontal. Como a alma do homem está no centro de nossa cabeça, estamos mudando as interações do campo magnético que ela assim pode encontrar. Lembre-se do guru indiano que conseguia obter energia sem comer. Ele fazia isso mudando sua posição e usando métodos especiais de respiração para absorver as energias que ele precisava. Mas, infelizmente, ele não elevou a alma dele. O Sr. Cash nos incentivou a fazer experimentos e tentar ver se podemos absorver energia através de nossa alma. É isso que ele quis dizer com "o tempo dos gães acabou". Pelo fato de podermos ver os gães, dizemos que há algo lá. Entretanto, sem os gães, não há nada além dos campos, que não podemos ver. Chegou a hora de conhecê-los e senti-los. Na medicina fitoterápica chinesa, medicina de ervas, tomamos os gães como comprimidos de ervas no estômago e eles criam assim campos especiais que são transferidos para a linfa e depois para as células. Esse é um processo bem lento, mas podemos fazer a mesma coisa com nossos pensamentos, criando emoções por meio de nossas intenções e usando as interações do loop infinito entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e sabendo que todos os órgãos, músculos e partes do corpo também estão interagindo uns com os outros por meio desses loops infinitos. Quando sentimos a energia da alma da fisicalidade dentro do nosso corpo, isso é o mesmo que as ervas fazem. Mas estamos fazendo isso com a força do nosso próprio campo interno. Começar a fazer essas práticas nos tornará cada vez mais autossuficientes, pois estamos usando os plasmas da alma do homem e da alma da fisicalidade. Esse é o rumo que os ensinamentos estão tomando, e é assim que percorreremos o universo. O Sr. Cash disse hoje que podemos aumentar a força do campo de nossa alma e então podemos usar nossos próprios campos internos para mudar a nós mesmos. Todas as peças do quebra-cabeça estão se juntando agora. Como buscadores de conhecimento, nosso conhecimento e poder aumentarão. Então, seremos testados não pelo ouro, mas por termos o poder de criar ouro sempre que quisermos. Os novos sistemas adicionaram força de campo a eles e nos darão o poder de criar. Então veremos qual é o nosso verdadeiro motivo interno para aprender a tecnologia. Será que é para obter a riqueza inútil da fisicalidade deste planeta? Ou poder sobre outras pessoas? Ou será que é para servir à criação e ao Criador para ter uma vida melhor e mais conhecimento? Ter apenas um conceito sobre o Etos de Mitra não resistirá ao fato de termos o poder de criar em nossas próprias mãos, pois isso liberará todos os sentimentos reprimidos que temos as negações e as dores enterradas dentro de nós. Os chineses têm uma bela história épica chamada Jornada para o Oeste, que conta a história de um rei macaco que se iluminou, e de repente ele passou a ter o poder de criar o que quisesse, e assim ele criou o caos tanto no céu com os deuses quanto na terra. É uma história linda e profunda sobre essa mesma jornada que todos nós estamos prestes a fazer. Como reagiremos quando esse poder estiver conosco? O Sr. Cash está tentando nos preparar. E talvez isso também esteja atrasando o lançamento da tecnologia. Um número suficiente de nós precisa se tornar maduro bastante para lidar com o poder e então ser capaz de orientar os outros. Como ele disse, as emoções do homem quando imaturo mudam como as estações do ano. E temos que amadurecer para sermos capazes de lidar com qualquer adversidade que surja. Isso traz à tona a questão levantada por uma buscadora de conhecimento que diz que acha que a melhor solução ao enfrentar o conflito é ir embora. Afastar-se é para quando estamos fracos demais para ajudar. Mas quando temos força interior e maturidade, devemos ser capazes de trazer equilíbrio ao conflito. Isso não pode ser feito só por conceito, mas por uma alma inocente, espontânea e verdadeira que deseja ajudar os outros, mesmo a ponto de sacrificar o próprio conforto. É possível que esses testes, especialmente entre os buscadores de conhecimento, comecem a aumentar antes do lançamento da tecnologia. Uma analogia interessante foi usada para comparar a alma do homem e como ela reúne energias durante toda a nossa vida para amadurecer, que é como se fosse como espetar um garfo em um prato de espaguete e torcer esse espaguete em uma bola, como faz os italianos. Lembro-me de quando comia com uma família italiana. Eles de fato enrolam o espaguete dessa forma. Penso no garfo como a fisicalidade e o espaguete solto como as energias do universo. E a torção do macarrão são nossas experiências de vida. O atrito do macarrão são as interações de campo e a bola fica cada vez mais apertada. Esse é o amadurecimento da alma do homem. E então ele disse, o macarrão voa para a boca. Esse é o ponto de maturidade ou de separação da fisicalidade. Portanto, aqui estamos nós, como alma do homem, processando as experiências de vida para adicionar assim energia suficiente para nos tornarmos um plasma individual. Os novos sistemas nos ajudarão a coletar energias da mesma forma que os pulmões extraem energia do ar que respiramos e como o sistema digestivo extrai energia dos alimentos. Então houve duas perguntas de buscadores de conhecimento que achavam que o uso da tecnologia estava, de certa forma, trapaceando o processo natural que Deus criou para a evolução dos seres humanos. O Sr. Cash deixou bem claro que a tecnologia não é trapaça. É aprender a usar o conhecimento da criação que temos dentro de nós. Isso é como dizer que ir à escola é uma trapaça. A tecnologia está nos ajudando a aprender por meio da experiência dos campos magnéticos que temos dentro de nós e então podemos usar o conhecimento, assim, para ajudar aos outros. A tecnologia é uma réplica de como o universo funciona. Quando entendermos os blocos de construção básicos, poderemos usá-los para criar o que quisermos. Há muitas coisas que precisamos entender, como a alma do homem e a alma da fisicalidade funcionam e como podemos absorver energia por meio da alma para não precisarmos matar outros seres. Houve uma dica sobre como usar o ritmo de nossa respiração e a posição da alma do homem na cabeça para absorver energias. Esse próximo estágio do ensinamento é o que ele chama de fase de pré-transmutação, e muitos buscadores de conhecimento estão amadurecendo o suficiente para serem capazes de transmutar através da alma. Quando os buscadores de conhecimento chegarem à conferência de Pequim, muitos deverão ser capazes de transmutar através da alma. Os novos fones de ouvido estarão lá para ajudar nesse processo. E muito em breve, a tecnologia se espalhará por este planeta mais rapidamente do que podemos imaginar. Outros tópicos. No estado da matéria, dizemos apenas cálcio, mas o plasma de cálcio tem muitos tipos diferentes que podem manifestar um estado físico. O cálcio nos rins passa de gangue para pedras nos rins no estado de matéria. O amor é a dimensão da alma. Os verdadeiros amantes dão mais. A alma do homem não cobra da alma da fisicalidade por ensinar-lhe o amor. A alma da fisicalidade pode se tornar a alma do homem, e quando elas atingem o equilíbrio entre si, tornam-se uma unidade, o Criador. E todo o processo de criar um desequilíbrio dentro de si mesmo dá início a um novo ciclo de criação. Lembre-se de que o mais fraco dá os campos fortes que possui, mas que não pode usar. E ele dá isso ao plasma mais forte em sua interação com o outro. É sempre um caminho de mão dupla entre os plasmas. Quando os esquizofrênicos transmutam, por estarem em um estado de plasma de Gans, eles chegarão como o mesmo plasma que partiram. Eles não manifestarão as diferentes almas. Para fazer isso, é necessário desenvolver um sistema especial. Todas as almas compartilham a mesma alma da fisicalidade. Os novos fones de ouvido nos permitirão criar uma bola de luz entre nossas mãos. Talvez você veja a reunião de 11 de novembro de Londres na mídia, para garantir que o mundo saiba que a mudança está chegando. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 504. Estudamos o suficiente sobre este planeta para entender quando o clima muda, quando vai fazer sol ou chover, como as montanhas foram criadas e quando os oceanos recuaram, os ciclos da era glacial e o restante. Mas nunca tentamos entender sobre a alma, como ela funciona e as diferentes maneiras como ela interage e é atraída para diferentes objetos e tais coisas. Durante meus anos de estudante, pesquisei o que faz com que o planeta seja estéril como a superfície da Lua, ou o que faz com que alguns planetas tenham muita água, como os oceanos deste planeta. Ou por que temos desertos neste planeta? Que interações de campos criam? Que condição da alma da Terra e da alma da fisicalidade da Terra leva à fisicalidade do deserto? Isso mostra que isso ainda faz parte do universo e segue o mesmo padrão. A pequena torção ou inclinação em um dos lados do planeta dá a você as quatro estações do ano. É a pequena inclinação da Terra em seu eixo que nos dá a diversidade da vida neste planeta. Se inclinássemos a Terra de volta à sua posição normal, que é verticalmente reta para cima e para baixo, este planeta voltaria a ser estéril. Não haverá nada nele. Como eu disse no ensinamento da semana passada, em que lugar deserto você aterrissou? Foi em nossa Lua? Ou talvez essa seja a condição da sua alma, aterrissar e criar uma Terra estéril? Nossa vida neste planeta muda entre os animais com duas ou quatro pernas e quais deles podem ir na vertical e na horizontal. A interação dos campos do planeta com a nossa alma e o nosso cérebro criou variações nas dimensões das forças dos campos e isso é o que chamamos de inteligência. Se fôssemos nos tornar um planeta ou uma estrela, poderíamos nos lembrar de que a inclinação da Terra nos dá uma variedade de vida em comparação com um eixo vertical reto, que leva a um planeta estéril. Então podemos optar por criar um planeta estéril ou cheio de vida. Mas também podemos mudar algo no interior para mostrar uma dimensão diferente no exterior. Se entendermos cientificamente como podemos alterar as características dos campos magnéticos internos da Terra, então não precisaremos inclinar a Terra alguns graus para criar as quatro estações. Ao alterar a força do campo, mudamos algo dentro do centro da Terra, e isso criará talvez até mesmo um planeta totalmente verde, mesmo que esteja girando verticalmente para cima e para baixo em seu eixo. Portanto, o que conta é o que está dentro do planeta, e não apenas o que vemos do lado de fora. Muito em breve, em semanas e não em meses, mostraremos a vocês esse sistema planetário. A pesquisa e desenvolvimento da Fundação Cash tem como objetivo criar esse sistema. Podemos criar o tipo de superfície que queremos ter nele e não será a partir das interações do campo externo, mas o controlaremos a partir das interações do campo interno. Podemos criar uma condição de um coração e rins nos novos sistemas. Chegamos ao ponto em que podemos criar uma criação dentro do Criador. Inicialmente preparamos isso para ser feito anos atrás e agora estamos de volta aos trilhos. A tecnologia avançou a ponto de entendermos como criar uma alma dentro do sistema e depois deixá-la interagir com a alma da fisicalidade de fora. Então poderemos decidir como queremos que ela se manifeste para se mostrar. Podemos mudar as características de uma forma muito bonita. Por exemplo, podemos criar um planeta que produza apenas diamantes, e esse planeta será amado por todas as mulheres da Terra. Mas elas não levarão um anel de diamante no dedo. Em vez disso, elas levarão consigo uma caixa que criará diamantes. Isso se tornará uma nova moda. Também podemos produzir um sistema que cria água o tempo todo. Será um planeta de oceanos. O conhecimento está em entender como interagir os dois sistemas, a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem. Então decidimos o que queremos manifestar por meio de nossas interações internas dos campos. Criamos dentro de nós mesmos a aparência que teremos do lado de fora. Quero ser visível ou permanecer invisível? Será que eu gostaria que a metade superior da minha fisicalidade fosse verde e a metade inferior marrom? O continente verde da Europa faz isso, e o continente africano é marrom, por causa da secura. É uma interação de largura de banda dos campos. O conhecimento do homem chegou a um ponto em que podemos até decidir como elevar nossas próprias almas. Como podemos aumentar a dimensão da força de campo da alma, de modo que ela mude a manifestação da fisicalidade do lado de fora, mesmo que a alma da fisicalidade permaneça a mesma. Nas próximas semanas e meses, faremos uma revolução na compreensão da ciência do homem sobre sua própria criação. Então o homem entenderá para onde estamos indo. Na Conferência de Londres, veremos uma nova dimensão na ciência que é o último estágio por meio da interação dos campos magnéticos. Finalmente, na Conferência de Pequim, manifestaremos a criação das mais recentes tecnologias com as quais o homem nem sequer pode sonhar, porque estão além de sua compreensão atual. Nomeamos uma das principais agências de relações públicas do mundo para promover as duas conferências. Estamos fazendo isso em vez de buscadores de conhecimento baterem na porta de todas as embaixadas. Trata-se de uma das empresas mais conceituadas do mundo. Convidaremos os líderes mundiais para ver a própria alma deles e depois em Pequim para ver a operação da fisicalidade deles. Mostraremos como o último estágio da fisicalidade do homem será em Londres. O conhecimento chegou a um ponto em que nas próximas semanas seremos capazes de separar a alma do homem e a alma da fisicalidade e então uni-las novamente. Então poderemos escolher a forma e o formato em que queremos existir. Podemos escolher se queremos elevar nossa alma, ou se queremos sonhar em ser um deserto, como aqueles que disseram que foram para a lua estéreo. Mas faça a si mesmo uma pergunta. O que está escondido neste planeta deserto que você criou? E o que eu preciso criar dentro de mim para não criar um planeta como o que o homem criou nesta Terra aqui? Como posso mudar a mim mesmo? O que preciso fazer para chegar a esse ponto? Mas, de certa forma, se todos chegarmos a esse mesmo ponto, será como Henry Ford disse há um século. Você pode ter qualquer carro da cor que quiser, desde que seja preto, porque não temos outra cor. Se você quiser ter um planeta verde, eleve sua alma e entenda o processo da criação. Se quisermos criar um planeta com variedade, precisamos entender como conseguir isso. Alcançar esse entendimento é o que chamamos de paraíso. E deixar de entender esse ponto é o que chamamos de inferno. Os profetas do passado não podiam nos dizer isso, porque não éramos capazes de compreender isso. Não conseguimos entender que eu crio o paraíso e o inferno dentro de mim. Sou eu quem decide o nível de compreensão que posso alcançar sobre minha própria criação. Eu decido como me manifestar e quão próximo do Criador eu estarei. Os profetas criaram a sarça ardente, o fogo do inferno, todas essas coisas para colocar o homem no caminho certo. Com isso, eles tentaram dar ao homem o que ele poderia entender e não ir longe demais com seus atos maldosos. No entanto, algumas pessoas ainda assim vão longe demais, porque elas já foram queimadas na dimensão da fisicalidade, em toda a essência, desde a emoção até a fisicalidade. Elas não conseguem mudar nada em suas vidas e se veem sozinhas e abandonadas. Então agora, se entendermos que somos nós que podemos nos transformar a partir de dentro, não por meio de pensamentos, medicamentos ou outras coisas que tentamos, mas pela elevação da força dos campos dentro de nós, então passamos a entender que somos os criadores. Somos os criadores de nós mesmos, embora nossa fisicalidade tenha sido montada em outra posição. Agora temos a essência, o poder e a compreensão para mudar a nós mesmos. Não por meio de maquiagens e roupas do homem, mas pela elevação da alma do homem. Isso tudo é sobre você, por você mesmo. Ninguém pode lhe dar um sistema para fazer isso, e ninguém pode lhe ensinar. Você mesmo tem que chegar ao ponto de compreensão da totalidade da criação. Os buscadores de conhecimento de hoje, os que ouvirão no futuro, entenderão o trabalho do universo. E isso significa que o início e o fim estão dentro de mim. Sou eu quem decide onde isso começa e onde vai terminar. Será que eu gostaria que isso acabasse na dimensão da fisicalidade sem nenhum controle sobre isso? Ou eu gostaria de estar nos pastos verdes de meus próprios desejos e de minha própria existência? Mas nem tudo precisa ser tão verde, porque mais cedo ou mais tarde ficaremos fartos de viver em um lugar verde, onde chove constantemente e é úmido. Então vamos querer ir para as praias e areias do Caribe ou da Espanha, ou para algum lugar quente. Somos nós que decidimos como queremos viver, e mesmo que tenhamos tudo, ainda assim vamos querer criar uma diversidade para aproveitar a vida e existir. Porque vamos nos cansar das coisas sendo iguais o tempo todo. Quando estamos fartos, nós viajamos para um lugar diferente para mudar de ares, mesmo que seja apenas alguns quilômetros de distância. A mudança nem sempre significa que precisa ser mais alta, ou mais elevada, vamos dizer assim. Às vezes, significa ir mais baixo. Em outras palavras, se formos ricos, por exemplo, podemos fazer uma mudança para experimentar como é ser pobre e viver entre as pessoas pobres. Da próxima vez que você encontrar um mendigo na rua, tente elevar a alma dele. Talvez a alma dele seja até mais elevada do que a sua, mesmo que você pense que é mais elevado, porque ele está vivendo na rua. Então você realmente entenderá quem você é e o que você realmente quer da vida, não no estado material da fisicalidade, mas na vida da alma do homem na dimensão do universo. Talvez o mendigo seja muito mais instruído do que você, porque ele aprendeu a sentir as dores da fisicalidade, o que o trouxe até onde ele está agora. Por dentro, ele pode ser muito mais elevado do que você, porque ele teve que abrir mão de tudo que construiu na fisicalidade. Durante seus dias de faculdade, o Sr. Cash costumava passar todas as noites depois de estudar até as 17 horas na Biblioteca Central. Ele estudava lá até o fechamento da biblioteca por volta das 21 horas e depois voltava para casa. Ele fazia questão de educar sua fisicalidade na universidade. Havia um morador de rua que vivia lá, com uma longa barba branca, sujo e carregando seus pertences em sacolas. Eles eram conhecidos como vagabundos. Ele o conheceu e descobriu que ele havia sido professor na Universidade de Manchester anos atrás. Depois ele desistiu de tudo. Ele era um dos homens mais cultos de sua época e ele não viu nada naqueles locais de ensino. Foi na rua que ele se encontrou e pôde se sentir confortável na vida. Será que nós, como seres humanos, nos tornaríamos esse vagabundo? Será que o que conta é o que vestimos? Será que olhamos para a fisicalidade do homem? Ou olhamos para a essência de quem o homem realmente é? Podemos elevá-lo para servir? É realmente para entendermos sobre nós mesmos e o que a alma significa. Um buscador de conhecimento perguntou ao Sr. Cash sobre a maneira como ele estava fazendo as coisas. Mesmo com toda a riqueza criada em torno da Fundação Cash e tudo o que eles construíram, o Sr. Cash ainda vive em um quarto de hotel e não tem carro. Ele se mantém porque é desapegado. Ele não vê isso como uma perda ou como algo doloroso. Ele vê isso como um meio de chegar à próxima etapa. Qualquer outra pessoa em minha posição, que soubesse como fazer ouro e tudo mais, estaria morando em palácios. mas esses lugares não valem nada. Manter a fundação funcionando e ensinar mais tem mais valor do que um monte de tijolos e argamassa. O que estamos fazendo? Estamos gastando tudo o que temos para elevar bilhões de almas para levar o homem a compreender o conhecimento da criação. Depois de estarmos neste planeta por tanto tempo, percebemos que não há valor nenhum na fisicalidade. Criar ouro não traz conforto. Elevar a alma de um homem para que ele se torne livre vale mais do que toneladas de ouros. Ele se liberta da fisicalidade, entende e adquire conhecimento, e nesse processo, ele eleva sua mente e sua alma e talvez seus filhos. O homem ensinará os filhos do homem a encontrar o caminho e a se tornarem assim cidadãos do universo. Até onde precisamos ir para nos elevarmos? Quanto precisamos entender o funcionamento dos campos do universo? E será que precisamos estar apegados à fisicalidade? Com o conhecimento que estamos alcançando e compartilhando com muitos buscadores de conhecimento, você será capaz de fazer muito. Se você carregar uma unidade da Fundação Cash no bolso ou no banco de trás do carro, você poderá produzir todo o ouro que precisar. Então, se você precisar de algo em uma loja, você dirá ao lojista: aqui está 1 quilo de ouro, me dê isso. Ou se você vir uma linda garota na rua, você pode dizer a ela: eu lhe darei o maior diamante do mundo se você se casar comigo. Ou, quando você vir um mendigo na rua, você pode lhe dar a água da vida. O que lhe dá mais prazer? Conseguir a garota bonita ou ajudar o mendigo? À medida que o conhecimento humano aumentou, será que os cidadãos do universo se tornariam esse mendigo? Você teria preconceito em ajudar uma alma do homem, da Terra, que está em apuros, em vez de uma alma de outra criatura do universo? Ou você ajudaria ambos a chegarem ao mesmo ponto que você? Devemos nos tornar desapegados, entender a elevação da alma. O que conta é como uma alma vive e existe. É o que você pode fazer pelo outro que conta, e não como o homem é, porque o homem, na verdade, ele muda de acordo com as estações e as emoções. Entretanto, o homem que é sólido em sua força, ele permanece o mesmo, faça chuva ou faça sol. Eu sempre dizia aos meus filhos: ninguém deveria saber se você tem uma nota de 1.000 libras no bolso ou nada. O que você carrega não deve mudar você. Uma das coisas mais memoráveis que guardo de meu pai foi a confiança que ele tinha em mim para aprender. Quando eu era bem pequeno, por volta dos 8 anos de idade, ele costumava me dar uma grande quantia em dinheiro e dizia: Meran, pegue isso e na volta da escola compre isso e aquilo para o que ele precisava. Na primeira vez que ele fez isso, minha mãe disse: não faça isso com essa criança. Mas meu pai disse: ele tem que aprender que o dinheiro não muda ele. Eu costumava colocar milhares de libras em minha mochila escolar e, enquanto brincava na escola, eu jogava a mochila para longe e brincava no playground. Depois eu a pegava no caminho para casa após a escola. Ninguém poderia imaginar que uma criança teria tanto dinheiro em sua mochila. Então eu ia pagar os materiais que o meu pai precisava para seus projetos. Eu era apenas um servo do trabalho do meu pai. Foi então que entendi que o dinheiro na mochila não tinha valor, porque não era meu. Eu era apenas um carregador para atender aos desejos do meu pai. Mas isso me ensinou muito e como me desapegar. Os comerciantes costumavam ficar chocados, diziam ao meu pai: é muito perigoso. E meu pai respondia: ele é um homem por conta própria nessa idade. Ele sabe o que está fazendo. Para aprender o desapego, é preciso treinamento e compreensão. Isso não significa dar tudo o que você tem, não é isso. Em vez disso, aumente a riqueza do conhecimento e o valor da compreensão da alma. Então você estará desapegado. E então, quando você puder fazer ouro, isso não mudará. Sentei-me com alguns dos homens mais poderosos deste mundo e criei para eles o que eles podiam imaginar e pedir. E eu disse a eles: vocês acham que eu não posso fazer isso por mim mesmo? Por que acham que estou sentado na frente de vocês aqui? Já que vocês são os militares mais poderosos do mundo. É porque eu quero mudar vocês para que se tornem como eu, para que possamos assim criar a paz. Vocês estão satisfeitos com alguns materiais. Eu estou feliz com a criação da paz. Então vamos conversar. Não é que não possamos fazer. É preciso entender o que está em nosso poder, o que pode nos ajudar a obter mais conhecimento, compreensão e trazer essa mudança, não para nós mesmos, mas para dar aos outros para que eles alcancem o mesmo nível. Não somos nada além de um plasma em que o mais forte dá para o mais fraco. Quando nos consideramos mais fortes, ou quando achamos que podemos dar aos outros, aí é quando falhamos. Sempre seremos mais fracos do que o Criador. As ciladas do homem é que ele é realmente mais fraco, mas ele se vê como mais forte. As emoções são as ciladas do homem em relação à dimensão física da vida. Já no universo, não há mais fraco ou mais forte. É um ponto de equilíbrio e de compreensão de que damos o que não precisamos, mas também dar o que permite que os outros tenham uma posição melhor do que a nossa na dimensão da força da alma e servir assim à totalidade da criação. Nós nos tornamos um acomodador para servir ao Criador, que é você, e você é parte da criação. Quando formos capazes de criar sistemas que possam nos mostrar a dimensão do movimento dos campos de nossa alma do homem e alma da fisicalidade, então poderemos ver se somos superiores ou inferiores e poderemos entender onde e quem somos. Tive o prazer de examinar vários gráficos feitos para que os buscadores de conhecimento vissem a estrutura de sua alma. Na dimensão da alma, vi como está ocorrendo a luta e a briga e a batalha entre a alma e a fisicalidade e tudo mais. As linhas do gráfico podem, em alguns pontos, se tornar retas e depois descer para outra linha, e podem se tornar iguais e equilibradas. Tivemos uma mulher cujo gráfico mostrava que ela era muito física, e eu disse ao buscador de conhecimento que ela não é alguém com quem você gostaria de estar, porque ela não tem nenhum sinal de uma alma com ela. A alma não existe. É a fisicalidade de ter o anel de diamante que é mais importante do que servir ao sacerdote da aldeia, por assim dizer. Enquanto que a impressão digital da outra alma mostrava total devoção. De certa forma, você vê que a alma está no comando, ou seja, há consciência de que a alma existe e está na posição de controle. Você ainda vê oscilações, o que é normal, porque as duas têm que alternar entre si para entender quem está onde e o que é necessário para manter o equilíbrio. Então, volta a oscilar e você alcança o mesmo equilíbrio. Enviamos todos os gráficos para os participantes. Não olhe apenas para as linhas, mas tente entender sobre você e como você interage. Então lembre-se do momento em que você estava no sistema e quais eram as suas emoções e pensamentos naquele momento. Como eu disse, nada está escondido de nós, porque vemos como é e como funciona. Você olha para os gráficos na parte superior da página. Nós olhamos para os gráficos na parte inferior. Ele nos mostra o quanto você recebeu e o quanto você deu, e qual é a posição de receber e dar. Esse sistema se tornará tão comum quanto os atuais caixas eletrônicos nas ruas, e a qualquer momento poderemos nos avaliar com eles. Em vez de receber dinheiro, passaremos a entender o estado de nossas almas e emoções. Se você acha que está apaixonada, você pode levar seu namorado até a máquina e pedir que ele teste a força da alma dele quando ele disser que a ama. Ou você pode ter uma máquina em casa que realmente lhe dará a impressão digital da sua alma e da alma dele. É por isso que não precisaremos mais de juízes ou prisões. Isso é o que está por vir. No futuro, você será capaz de fazer isso sem ter uma máquina, à medida que você se tornar mais e mais instruído para entender a totalidade. Os buscadores de conhecimento chegaram a um ponto em que estão maduros o suficiente para entender qual é o próximo passo. Na Conferência de Londres, quebraremos muitos tabus, e na Conferência de Pequim, criaremos uma nova dimensão de conhecimento, ciência e tecnologia, onde o homem compreenderá a si mesmo. Nos próximos tempos, poderemos decidir como queremos aparecer, controlando a força do campo dentro de nós mesmos, e então poderemos escolher o tamanho ou a forma que quisermos e a cor que quisermos para nossos cabelos, olhos e pele. A realidade virtual se tornará a realidade. O conhecimento está aqui, mas nossos buscadores de conhecimento precisam entendê-lo. Então posso ensinar a eles a próxima lição e ir para a próxima etapa. Da mesma forma que agora podemos fazer um sistema que cria diamantes, ouro, água ou o que quer que seja, ao nos posicionarmos, podemos fazer o mesmo para criar qualquer imagem que o homem queira. Eu já vi os novos robôs mais recentes que podem fazer de tudo. Mas uma vez eu disse a um buscador de conhecimento, eles ainda não fizeram um robô da alma. E eles não entenderam o que está por vir. Podemos fazer um robô tão físico que você nem saberá que ele não é um homem. Ele terá emoções e tudo que um homem poderia sonhar. Eu disse a um buscador de conhecimento que posso fazer eles tão bonitos que você se apaixonará por eles e desejará se casar com eles. O buscador de conhecimento riu. E então eu disse, mas você não acha que você já se casou com um robô em forma de humano? Mas com esse robô de plasma, pelo menos, ele não cometerá nenhum pecado, nem cometerá nenhum erro. O conhecimento está aqui, e gradualmente o liberaremos. Eu vi como quando liberei os magraves, eles trouxeram a ganância do homem. Como está escrito nos escritos de Bahá'u'lláh, nós testamos o calor do fogo com ouro para ver o quão quente ele é e se ele pode derreter o ouro. Em seguida, usamos o mesmo ouro para entender o calor do homem, como ele se comportará e quão ganancioso ele se tornará. Testamos a alma do homem, dando a ele tudo o que ele quer na força de campo da criação, e depois observamos como ele se comporta. Observamos para ver se ele se desapega e dá aos outros, para que eles possam melhorar suas vidas. De certa forma, trocamos o ouro pela energia da força de campo da alma do homem e então testamos ele. Trocamos o ouro pelo plasma, embora o ouro em si seja um plasma, mas um estado diferente. Acho que aqui o Sr. Cash está dizendo que o homem receberá o poder de criar o que quiser por meio de sua alma, e assim eles verão o que faremos com isso. Nas próximas semanas e meses, faremos mudanças de uma forma tão rápida que o homem nem pode imaginar. Você precisa entender como mudar os campos e manipular a força dos campos para mudar a força deles dentro de você, e também entender isso. Tenho certeza de que alguns dos nossos buscadores de conhecimento, da mesma forma que copiaram uma grave e ganharam a vida com isso, enganando os demais e dizendo "Ah, eu estou fazendo isso pela fundação", tenho certeza que eles tentarão copiar esses novos sistemas também. Muitos tentarão. Mas será que vocês conseguirão criar uma alma? A época da tecnologia de GANs acabou. Está finalizada. Mas os buscadores de conhecimento ainda estão presos a ela. A essência da criação está na estrutura do universo, para que o homem possa realmente replicar o trabalho do universo. Primeiro ele precisa entender a essência dos fundamentos e nenhum homem até agora entendeu isso. Porque uma vez que você entenda os blocos de construção básicos da criação, você poderá criar os blocos que quiser e construir o que você quiser. Tente entender a interação dos campos e não apenas obter um pouco de eletricidade. Depois de entender a operação dos campos, você ignorará esses poucos volts e watts e estará pronto para aprender o próximo passo. Enquanto você estiver procurando energia, para não ter que pagar pela eletricidade, você pagará com a sua vida. Você paga por deixar o tempo passar sem aprender, e esse tempo não pode ser recuperado. Você ainda está no marasmo de economizar alguns watts. E se você entender esse funcionamento dos campos do universo dentro de você, então você se tornaria o alimentador e não o tomador. E se você quisesse criar esses watts para que os outros recebessem e não para que você ficasse melhor? então você passará para a próxima etapa. Caso contrário, sua situação será pior. Entenda a dimensão e a força de campo dos magravs que demos a você. Se você o fizer, como já disse muitas vezes, isso mudará a dimensão da sua vida. Mas, infelizmente, você ainda está querendo fazer apenas algumas bobinas. E agora, você tenha toda a sua alma enrolada e torcida, sem entender a verdade sobre o seu próprio eu. Veja e entenda como sua alma opera, como sua alma da fisicalidade opera. Sente-se e tente ver se você consegue mudar a cor de sua pele em uma determinada posição. Você consegue se bronzear sem ter que ir às praias da Espanha e das Bahamas? Porque você sente essa emoção de satisfação. Então você entenderá o quanto você tem de controle sobre suas próprias dimensões. Se você se lembra, havia um buscador de conhecimento na Itália que ficava sentado, semicerrando os olhos e forçando a testa e a cabeça para tentar mover o copo. Em vez disso, por que você não dá o amor do Criador ao copo, para que ele assim se mova para onde você quiser? E ele se moverá. Os mágicos profissionais não torcem e viram os olhos para forçar algo a acontecer. Eles movem as mãos com elegância e sorriem, e as coisas assim se movem. Porque nesse sorriso, eles escondem a mágica. E o homem ainda não entendeu isso sobre sua própria alma. Tente entender os sistemas que criamos para você e a estrutura da alma. Não se trata apenas de ganhar algo na fisicalidade. Enquanto você permanecer nessa dimensão, você não ganhará nada. Quando você entender como os campos são criados e operam e como interagir sua alma com eles, então você descobrirá que esses sistemas fazem tudo o que você imagina. Ao receber os novos sistemas que estão saindo gradualmente da Fundação Cash, tente entender mais sobre si mesmo, e que você não precisa de pulmões para convertê-las, mas precisa da dimensão da alma para absorvê-las. Em vez de respirar o ar para absorver a energia, mude o ritmo de sua respiração para poder liberar a alma do homem da dimensão da alma da fisicalidade. Tente entender como você pode absorver as energias do universo em uma dimensão para poder mudar isso. Entenda como e de que forma você precisa posicionar a alma do homem. Um adendo aqui, acho que o Sr. Cash está se referindo ao posicionamento físico da cabeça para criar determinadas forças de campos da alma do homem. Continuando, os testes realizados nas últimas semanas nos mostraram algumas belas características da alma. Confirmamos muitas coisas que o homem não consegue nem imaginar que funcionam dentro de si mesmo. Estamos monitorando e construindo novos sistemas e alterando eles enquanto vocês estão neles. Isso nos trouxe mais compreensão e ensinaremos cada vez mais como, onde e de que maneira a alma do homem recebe e dá. Vimos que quanto mais o homem recebe, mais ele dá, mas em duas dimensões e direções diferentes de sua própria fisicalidade. No futuro explicaremos como você pode usar sua fisicalidade para obter a elevação de sua alma, para que ela possa ser livre e transmutar. Cientificamente, você pode transmutar rapidamente ou transferir-se de uma posição para outra. Com a sua ajuda, participando das sessões mensais de voo, conseguimos montar mais do mosaico do trabalho. Por meio de suas experiências, reunimos todas as pequenas peças sobre o trabalho da alma do homem. A NASA gasta bilhões de dólares e precisa passar por muitos comitês ou o que for para fazer apenas um teste. No último ano, vocês, buscadores de conhecimento, juntaram muitas peças do mosaico da alma do homem para nós. Quando esse mosaico estiver completo, nós o compartilharemos com vocês. Conseguimos ver como você recebe campos e como você conduz o lado físico, e como você pode transmutar entre os dois. Vemos quando sua alma é expandida e quando a alma da fisicalidade e a alma do homem batalham entre si. Vemos a facilidade com que alguns de vocês simplesmente passam de um estado para o outro, e então, se vocês ficam assustados, perturbados, ou o que quer que seja, vocês enjaulam o pássaro novamente. Observamos nos gráficos como todos vocês se comportam coletivamente. Se nenhuma de suas almas se expandir, o sistema se desliga sozinho. Então, se uma se move, as outras se movem, como quando um gato de repente pula entre os pombos e todos voam. É incrível o quanto aprendemos com vocês sobre a conduta de sua alma. Ensinaremos isso a vocês mais à frente. Nas novas sessões que estão por vir, estamos analisando o padrão de interação das almas, individual e coletivamente, e como o homem se tornará o passageiro do universo. Os testes recentes nos trouxeram uma grande quantidade de conhecimento para nossa equipe de pesquisa. Aos poucos, eles estão desvendando o que está lá e o que podemos fazer com isso. Podemos mostrar em Londres que podemos ditar a expansão de sua alma, mas que é por você e não por nós. Ao fazer isso, você pode aprender muito sobre si mesmo. Você pode monitorar o comportamento de sua própria alma e da fisicalidade e decidir em que ponto gostaria de abrir mão de uma ou de outra. É como ir para o campo de treinamento para se exercitar, mas então você decide que quer correr. Você pode transformar a caminhada em corrida, porque você já se preparou o suficiente. Você sabe quando seu corpo está pronto para correr. O mesmo está sendo desenvolvido com a sua ajuda para chegar a esse ponto para a transmutação. A Fundação Cash anunciará as próximas sessões e muitos de vocês poderão se juntar a nós. É para você aprender mais sobre si mesmo e aprender mais sobre nós coletivamente. Isso nos levará ao ponto de sermos capazes de transmutar. Nas próximas semanas, anunciaremos mais sobre essa colaboração entre vocês e nós. Isso nos permitirá concluir o sistema de forma a trazer prosperidade e compreensão ao trabalho e à elevação da alma do homem. Trouxemos muito para vocês no ensinamento de hoje, isto é, se vocês entenderam. Abrir seus olhos para o que está por vir, sobre o conhecimento e a tecnologia com os quais vocês nem sonhavam. Agora é uma realidade. Agora é um processo de criação. Em breve criaremos sistemas que não têm dimensão física, muito parecido com os planetas e as estrelas. Eles não têm motores para operá-los. Não há jaula para gerar o conteúdo dentro deles. Tudo é feito por meio de campos. Nossos buscadores de conhecimento precisam entender isso para que possamos ir além. Caso contrário, isso se tornará só uma mágica. Talvez nos próximos meses, em outra conferência, em outra parte do mundo, mostraremos os primeiros sistemas que não têm containers. Mas vocês verão as interações dos campos e poderão sentir o trabalho do universo. Talvez nesse momento vocês consigam interagir e se elevar, de modo que não precisem respirar e se alimentar pouco a pouco da atmosfera deste planeta e do universo para fortalecer e elevar sua alma. Gostaria de compartilhar algo com vocês, e se vocês não entenderem hoje, vocês podem ouvir a gravação em algum momento no futuro, e alguns de vocês vão dizer: ah, era disso que ele estava falando naquela época. A alma do homem fica no centro do cérebro e tem a mesma capacidade. O que fica no centro decide o quão compacto o plasma será no centro do corpo do homem. É como quando você enrola um pedaço muito longo de tecido em uma bola para encher uma caixa. Outro exemplo é enrolar espaguete à moda italiana sem usar uma colher para contê-lo. Eles simplesmente colocam o garfo no centro do espaguete e começam a torcer o garfo. Lentamente, os fios de espaguete ficam cada vez mais apertados no centro. Lembre-se de que o tamanho do prato não mudará, mas a quantidade de espaguete que está sendo torcido ao redor do garfo aumenta. Os pedaços soltos se fortalecem ao redor do centro, enquanto o tamanho do prato permanece o mesmo. A alma do homem é assim. Ela está solta no centro do cérebro. Da mesma forma, estamos adquirindo conhecimento e força por meio da respiração e da alimentação, porque estamos adicionando energia a esse centro, que fica cada vez mais apertado. Ele se fortalece em um núcleo sólido e se torna, assim, conhecedor. No início, ele é fofo, como um prato de espaguete em todas as dimensões. À medida que é torcido, apertado e fortalecido, ele se torna sólido como uma bola de futebol. Nossa alma é exatamente assim. No início ela é uma esponja solta, e à medida que acumula energia e se torce, torna-se sólida e forte. Quando ela acumula campo suficiente, consegue superar a força do campo da alma da fisicalidade e se rompe. Quando sonhamos, é como um desses pedaços de espaguete em que a ponta ainda está dentro daquela pilha ali, mas sobressaindo, e está conectada à mãe, ao tio e ao resto da família. Ao passar de um espaguete para o outro, acumula força no centro do garfo. Se você entender isso, então você entenderá como é a sua vida e saberá como precisa reunir campos do universo para poder sobreviver. E então você entenderá a alma do homem. Desde o início, é a mesma coisa. Você começa como uma criança pequena e vai crescendo e se tornando mais forte. O mesmo acontece com a alma do homem no centro do cérebro. Ela se torce mais e ganha mais força. Quando tiver reunido força suficiente, poderá superar a força dos campos da alma da fisicalidade e partirá para seu novo destino no universo. O garfo, quando está apertado o suficiente com o espaguete nele, voa do prato para sua boca. Esse é o destino final. A pergunta é: onde o espaguete da sua alma vai parar nos campos do universo? Quando estiver forte o suficiente, ele fará o seu voo de fantasia. O molho que você colocou no espaguete determinará seu sabor onde quer que ele aterrisse no universo. Será que seria apenas o suficiente para criar um grão de poeira? Ou seria suficiente para criar uma nova dimensão de vida? Isso depende de quanto conhecimento você reuniu por meio do trabalho de sua alma e nada mais. Como a dimensão da fisicalidade é irrelevante, uma vez que você entenda, você pode alimentar a fisicalidade por meio da dimensão da alma. Espero que vocês tenham entendido para onde estamos indo e espero que agora entendam como o curso do ensinamento mudou. Ele mudará gradualmente até o ponto em que a maioria da humanidade e especialmente os líderes mundiais entenderão a mudança que está por vir. E então, a mudança virá. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 504. As novas sessões são a fase de pré-transmutação. É importante reunirmos cada vez mais informações e um melhor entendimento. A segunda sessão tem a ver com corona, pois muitos buscadores de conhecimento estão nos perguntando sobre os efeitos colaterais de longo prazo do pós-corona. As organizações científicas estão fazendo muitas pesquisas em segundo plano com isso, mas sabemos o que o corona faz, pode fazer e criará nas dimensões da fisicalidade. Estamos tentando ver como podemos ajudá-los através da nova tecnologia. Recebemos ligações de pessoas que agora estão em hospitais com sistemas de ventilação porque o pulmão entrou em colapso novamente, exatamente como aconteceu no corona, mas sem nenhum sinal do corona. Muitas pessoas estão perdendo as raízes dos dentes do nada e estamos vendo novas condições na estrutura óssea. Como sabemos, o corona é baseado em cálcio. Isso agora está se tornando um problema mundial. Não somos um programa de saúde, mas entendemos o trabalho dos campos e tentamos apoiá-los com o mesmo processo que fizemos durante o corona. Isso está se tornando muito crítico para muitas pessoas. Muitas crianças foram afetadas. Tentaremos ver se, por meio da interação dos campos do plasma, podemos trazer o bem-estar, a felicidade e a alegria de volta à vida. Esta sessão do corona é para ver como isso funcionará. Ela não se limitará a uma única sessão. A Fundação Cash tenta lidar com situações como o corona à medida que elas surgem. Agora se fala em um novo tipo de corona. Tentaremos analisar e entender isso e, se possível, intervir. Tentaremos aplicar a nova tecnologia. Com relação à Conferência de Londres, contratamos uma organização de relações públicas altamente conceituada para fazer tudo por nós em segundo plano, desde convidar os embaixadores e a imprensa até organizar todo o resto. Eles se encarregarão de toda a promoção dos programas de Londres e Pequim. Isso trará uma nova dimensão. Eles entendem nosso problema e nosso trabalho, e estão aqui para nos apoiar. O local do evento já foi escolhido em um dos lugares mais prestigiados de Londres. Escolhemos esse local por um motivo específico, pois ele se encaixa em nosso trabalho e no que queremos fazer. Veremos como podemos expandir e estender isso para outras posições. O Centro de Exibições de Lins fechará suas portas pela última vez em 15 de outubro. Tentaremos transferir esse centro de exibições para a cidade de Londres após a conferência. Há um novo Gange joelho aprimorado que foi lançado a partir desta semana. Ele é muito mais potente. Pergunta para o Sr. Cash. Você está certo quanto ao fato de que os humanos ganham na elevação de seu ser. Entretanto, você não acha que o Criador forneceu tudo naturalmente na criação? Sr. Cash responde, sim, mas o homem não sabe como usar. Esse é o problema. Tudo está lá desde o início, mas o homem não sabe como usar. De diferentes maneiras aprendemos com diferentes cientistas e gradualmente as pessoas saberão como usar. O mesmo acontece com a alma. Tudo está lá, desde o primeiro dia. A inteligência trouxe a mudança. A cachoeira existe há milhões de anos, mas o homem não sabia como usá-la até que alguém fez uma turbina para extrair energia dela. Nós chamamos isso de eletricidade. É a mesma coisa com todo o conhecimento. Ele já está aqui. Mas é quando você se torna sábio o suficiente para poder usá-lo e se beneficiar dele. Pergunta para o Sr. Cash. Já vimos aonde o livre-arbítrio da humanidade pode nos levar. Não é a hora de a humanidade assumir a responsabilidade sem apelar para coisas que ainda colocam isso no lugar de Deus? Sr. Cash responde. A maneira como vejo isso é que na vida física achamos que não temos controle e que Deus faz isso. Mas na dimensão da alma tudo é organizado, acordado e movido pelas almas. É isso que temos que entender. Na vida física pensamos que temos de organizar tudo para conseguir fazer algo. Mas na dimensão da alma tudo é organizado e acordado entre as almas. Os seres humanos são muito físicos e se identificam com seu corpo. Achamos que estamos organizando e fazendo coisas com o nosso corpo. Não entendemos que tudo já foi organizado pelas almas. Quando fazemos algo bom, não relacionamos isso a quando algo bom em troca acontece conosco. Achamos que é apenas uma coincidência que aconteceu ali. Esquecemos que fizemos algo bom e que agora isso está sendo equilibrado. Quando deixamos de lado essa ideia de é apenas uma coincidência, então entendemos que há um trabalho maior em segundo plano. Sua alma o levou àquele lugar para ser testado e você passou no teste, ou ganhou força, ou você pode dizer que você recebeu uma bênção que o levou à nova posição. Se você observar, verá que a nova posição lhe dá o mesmo prazer que você deu a outra pessoa. Viver na dimensão da alma é muito parecido com amar. Não há outra comparação para isso. Se vocês forem verdadeiros amantes, quanto mais derem ao seu amante, mais receberão de volta. Mas você não dá mais com a intenção de receber. Você dá mais por causa do prazer que você pode proporcionar ao receptor, o quanto ele ou ela gosta. É assim que o universo funciona. Quando você cozinha a comida favorita de seu parceiro, você não faz isso com a intenção de que ela ou ele lhe dê algo em troca. Você faz isso por causa do prazer que ele ou ela sente e você aprecia sentir a felicidade das emoções e palavras dele ou dela. Quando eles dizem obrigado, que coisa linda você fez e você sabe o quanto eu amo isso e você dedicou tempo a isso, isso faz com que a pessoa se sinta motivada a fazer algo bom ou ruim. Isso não tem nada a ver com a intenção que você criou. Mas se você fizer algo bom para seu parceiro, ele voltará para casa na próxima vez com uma flor para você, porque ele sabe que isso deixa feliz e lhe traz alegria. É assim que a alma funciona. Não é que eu esteja fazendo isso para você, para que você faça algo para mim. Não é assim. Quando o homem entende isso, é isso que chamamos de amor. Nós damos por meio da interação dos campos para os outros. Não é para receber algo por isso na vida física. Damos para ver a alegria na dimensão da alma. Havia uma canção antiga em que a mãe pede ao filho para fazer algo e o filho diz quanto dinheiro ele quer para poder limpar isso ou aquilo. Então a mãe diz, por ter dado a luz a você, sem custo. Por cuidar de você, sem custo. Por ter lhe ensinado, não há custo. porque o amor da mãe é gratuito. A criança ainda não entendeu o que é o verdadeiro amor. Essa é a história do homem. O amor é a dimensão da alma, mas a fisicalidade precisa receber algo pelo que faz na dimensão da vida do homem. Quando entendemos a diferença, começaremos de fato a nos graduar. Mude o nome de mãe e filho, marido e mulher ou amante para a alma do homem e a alma da fisicalidade. Então você encontrará a verdadeira essência de todos esses ensinamentos. A alma do homem leva o homem a situações para que ele aprenda. E se ele não aprender, então ele prepara outra situação, perdão, ela prepara outra situação para ver se ele aprenderá na próxima vez. Em ambos os casos, a alma não cobra da alma da fisicalidade. Esse é o estágio em que nos encontramos. Estamos tentando nos conscientizar desse amor e desse dar, e de como isso nos leva a esse ponto. O homem ainda é muito físico para entender. Estamos criando sistemas que mostrarão o que é o amor na emoção da alma e na emoção da fisicalidade. Então vocês poderão ver isso. Alguns dos gráficos daqueles que fizeram as impressões digitais de suas almas me deixaram perplexos. Vi como a alma domina a vida deles e, de repente, com o toque da fisicalidade, eles começam a ser dominados novamente pela fisicalidade. É incrível como podemos ver como eles se desligam e voltam a se ligar. E como, de repente, eles encontram um equilíbrio em que a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade correm paralelamente uma com a outra, sem expectativas. Às vezes, quando elas se alternam, isso causa distúrbios na fisicalidade, que, por sua vez, causam distúrbios na alma. A alma tem de se ajustar para seguir a fisicalidade. A NASA gasta bilhões e as universidades de pesquisa gastam trilhões tentando verificar o que vocês, buscadores de conhecimento, trouxeram para o conhecimento do homem nos últimos 12 meses com essas sessões. A maioria dos gráficos e imagens foram mantidos como um acervo de conhecimento. Eles mostram como você reage e se sente. Em Londres, no dia 11 de novembro, monitoraremos a emoção e tentaremos descobrir qual é a estrutura para ver a emoção dos presidentes e dos reis por meio de seus embaixadores. Muito provavelmente, nós os exibiremos se tivermos a oportunidade. Se um líder mundial disser: "Estamos comprometidos com a paz", por meio do monitor, todos nós veremos se ele está dizendo a verdade ou se está apenas fabricando aquilo para parecer bom para o público. É uma estrutura incrível de como podemos nos entender. Esse trabalho com as almas, coletivamente como indivíduos, nos trouxe muito conhecimento sobre como nosso sistema opera e não opera. Algumas pessoas receberam o link errado e não apareceram em nossa sessão. A alma do sistema sabia e não começou até que todas as almas tivessem chegado. Quando a última pessoa chegou, o sistema começou. A alma do sistema sabia quem deveria estar lá por meio de sua alma. Isso torna a comunicação por computador mais ou menos irrelevante. Durante a sessão, se um dos participantes caísse, o que significava que a expansão da alma não estava presente, o sistema parava. Quando a expansão da sua alma não está presente para interagir com o nosso sistema sabe disso e para. É como desligar o interruptor. E podemos ver quando você realmente passa pela fase de sonho. Podemos ver quando sua alma se expandiu e interage com o nosso sistema. Por meio de todo esse trabalho, devemos ser capazes de configurar totalmente os sistemas para transmutação. Compreendemos os 360 graus completos da dimensão da alma. Talvez em Pequim possamos passar pela transmutação, porque agora nossa equipe entendeu e está indo para a próxima fase. Sabemos de que lado você está vindo, como em uma pista de decolagem, e onde você vai pousar e como você vai decolar. Agora temos que fazer isso com precisão. Não importa se o vento sopra para a esquerda ou para a direita. Segue os parâmetros da dimensão dos campos. Podemos configurar a máquina para estar pronta para a transmutação. Estamos literalmente a 90% do ponto em que podemos transmutar você através da alma. Muito provavelmente em Londres vocês verão o primeiro sistema vertical onde podemos transmutar de um sistema para outro. Podemos tirá-lo do seu quarto e colocá-lo no meio de um estádio de futebol para que você possa assistir a um jogo de futebol. Isso é possível e o conhecimento já foi compreendido. Nossa equipe precisa alcançar um pouco mais. Eles precisam entender a força da origem. Se você quiser sentir como uma planta se sente em uma floresta ou como é ser um cachorro, agora temos o conhecimento para fazer isso. Podemos permitir que você viaje na dimensão da alma para que você sinta ser aquele cachorro ou aquela planta. Podemos sintonizar nosso sistema para produzir cálcio, como uma rocha, ou como uma célula no corpo do homem, ou uma entidade. É um cálcio totalmente diferente. Podemos fazer com que o cálcio esteja na raiz de uma planta, ou em uma folha de uma árvore, ou para sentir como uma árvore, uma pedra, ou um homem se sente. Esse é um conhecimento da criação. Há diferentes tipos de cálcio na manifestação da fisicalidade. Um deles está no estado da matéria, que é uma pedra, e outro no estado de gans, ou seja, animais e veículos de quatro rodas com inteligência, humanos com carros. Há também um gans de cálcio em pessoas verticais. Usamos a mesma palavra, mas o cálcio existe em dimensões totalmente diferentes. Existem ossos, vegetações e pedras. A energia do cálcio como plasma cria todos esses elementos. Depende da condição que você lhe dá. Não podemos carregar baldes de diferentes gans para os astronautas. Temos que entender a essência da origem da criação. Nossos buscadores de conhecimento estão sendo ensinados. Como eu disse anteriormente, os gans já estão fora do jogo. Mas temos que jogar esse jogo até que nossos buscadores de conhecimento entendam. Então, isso se tornará uma tecnologia. Cálcio como uma pedra nos rins é criado porque as condições do ambiente mudaram. Em vez de ser parte da proteína animal gans, ele se tornou um estado de matéria. A ciência nunca entendeu isso. Podemos usar um sistema para transferir o cálcio para fora dos rins. Assim, não é necessário fazer cirurgia. Com o conhecimento da Fundação Cash, só precisamos mudar o ambiente do rim e não haverá mais pedras. Essas coisas estão a semanas e meses de distância, não há décadas. Tudo isso remete à compreensão da origem da criação. Então você pode fazer o que você quiser. Então você poderá absorver o que você quiser. Então você não precisará matar e destruir os outros para sobreviver. E você pode dar o mesmo para os outros. Se você quiser dar cálcio a outra criatura, terá de ser na força da estrutura de sua fisicalidade. Ele saberá qual parte dos campos usar para convertê-lo. É muito parecido com o que aconteceu com sua alma quando ela foi criada no útero da mãe. A alma decidiu o formato da pele e dos ossos que queria, se ela queria que você tivesse uma perna curta ou duas pernas longas. Os filhos do homem no futuro serão perfeitos, e nenhum deles nascerá com as doenças e condições que vemos hoje. Todos os homens serão iguais desde o nascimento até a morte. O que conta é o que você faz com o que lhe é dado e como você dá prazer aos outros para que eles existam. Mas desta vez, todos os homens serão iguais na condição da essência da alma. À distância, você não vê se é a alma de um fazendeiro, de um rei, de um limpador de rua ou de um mendigo. Com essa tecnologia, mostraremos isso e não apenas falaremos. Não deve haver mistério nos ensinamentos. Quando vocês se tornarem professores, vocês terão de entender o suficiente sobre o conhecimento da criação para que não precisem começar a fazer mágica ou fazer suposições para encobrir sua ignorância. Quando vocês começarem a fazer suposições, vocês se tornarão falsos professores, exatamente como Einstein. Um verdadeiro professor entende e não precisa fazer suposições, e é capaz de mostrar o que ensina. É para seus ouvintes apreciarem o conhecimento. Nos próximos tempos, ensinaremos a vocês a essência da base do conhecimento. Vocês precisam entender de onde vocês começam. A argila do plasma do universo é a mesma para todas as coisas criadas no universo. É como você a usa e para que precisa dela, o que você acrescenta a ela para fazer o que quiser com ela. Pode ser uma panela, um prato, uma colher ou uma agulha. Então, é a decisão de sua conduta e o equilíbrio dos campos de sua conduta com os outros que determinará o que você pode fazer. Assim não haverá coincidências ou acidentalidade na criação de algo. Essas palavras não existirão no vocabulário do homem no futuro, e agora estamos construindo os sistemas para isso. Pedimos a muitos de vocês que fossem à Lua. Vocês foram a um lugar e o chamaram de Lua. Mas será que era realmente a Lua? Nos próximos tempos, nós o enviaremos à Lua e os colocaremos ao lado dos pousadores da Lua do governo indiano. E vocês os tocarão e nos dirão o que está escrito neles, mesmo que não consigam ler o idioma índio dos indianos. Então você saberá que esteve em nossa Lua. Depois, nós o enviaremos para encontrar a bandeira americana, se é que ele chegar a pousar lá. Porque assim é físico, e você será capaz de fazer isso. Então você saberá onde está e se realmente está em nossa Lua. Ou essa Lua foi aquela que você criou a partir da sua vida. O conhecimento é completo. Cabe aos buscadores de conhecimento entendê-lo, transmitir a mensagem e criar sistemas para que o homem físico se convença de sua própria existência. Pergunta para o Sr. Cash. Você repetiu muitas vezes que o plasma mais forte sempre dá ao plasma mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. Por isso pergunto se a alma da fisicalidade criada pela alma do homem poderia um dia tornar-se uma alma do homem também. E se isso acontecer, como seria a alma do homem sem a alma da fisicalidade? A alma do homem teria que criar outra alma da fisicalidade ou isso aconteceria naturalmente? Posso entender todo esse processo como um decaimento nuclear? Sr. Cash responde. Agora vou lhe ensinar algo que você já deveria saber. Em primeiro lugar, quando o mais forte dá para o mais fraco também dá o que não precisa para o mais forte. Por ser fraco, os campos mais fortes que possui não lhe são úteis, porque ele não tem uma base para se agarrar a eles e usá-los. Eles simplesmente estão lá. Portanto, não se trata de um tráfico unidirecional, de uma mão única. O dar ocorre nos dois sentidos. Assim como a alma do homem que é mais forte dá para o mais fraco também dá para o mais forte. É como o yin e o yang, ou o loop infinito. Isso ocorre nos dois sentidos. Em segundo lugar, quando a alma da fisicalidade se torna igual à alma do homem, ou quando elas têm campos equilibrados entre si, então elas se fundem como uma só. É um ponto de criação. Mas enquanto houver desequilíbrios, o universo continuará a manifestar a fisicalidade. Quando os dois plasmas atingirem o equilíbrio, eles serão iguais e se fundirão para criar uma unidade, o Criador. Então, por meio do processo de interação de seus campos, e no devido tempo, outro desequilíbrio é criado dentro deles, o que, por sua vez, criará uma nova condição interna ou externa. Nós, como almas, nos esforçamos para alcançar esse ponto de equilíbrio, de modo que nos tornemos assim um com o nosso Criador. Se você entendeu isso, então as palavras de Maomé são perfeitas, pois ele falou sobre entender a essência e o propósito da criação. Então, novamente, você tem um dilema, que é, agora eu crio dentro de mim aquele para que ele me ame. E você acaba tendo a mesma dor de cabeça que nós. Criamos Mitra para amar e ser amado. É um processo contínuo que nunca termina. O cara que criou isso ainda vive com o mesmo dilema desde o início de sua criação. Nós o chamamos de Deus, e ele teve de criar Mitra para confirmar a sua existência. Se você não pode confirmar sua existência, então você não existe. Esse é o amor incondicional por si mesmo, ou o que você chama de amante. Portanto, se você se esforçar para alcançar e dar o suficiente, então você se tornará um, e se unirá novamente, e você se tornará a essência da criação. Expliquei isso de uma forma muito bonita no livro 3. A interação dos campos dentro de um plasma leva à criação de novos campos dentro dele mesmo, e eles criam uma nova vida. Eles podem criar nova vida dentro ou fora de seu plasma, dependendo da sua força de campo. Se você quiser, você pode chamar isso de decaimento nuclear ou qualquer outra coisa, mas no decaimento nuclear, ele se torna uma nova entidade. No processo da criação, você permanece o mesmo, pois Mitra é parte do Criador. E não importa se você diz que Eva era a costela sobressalente de Adão, porque Eva representa Mitra, e ela faz parte do Criador. Não importa o nome que você dê a isso. Adão e Eva são a interação dos campos. Os campos dinâmicos inevitavelmente interagem uns com os outros, interna ou externamente. O Criador se torna o Criado, e o Criado se torna o Criador. E como eu sempre disse, eu sou o começo e o fim. Depende de onde eu estiver. Pergunta para o Sr. Cash. Eu queria simplesmente perguntar, como posso elevar minha alma? Sr. Cash responde. Sabe, é uma tradição no Irã ter um dia em que se abençoam os mortos para elevar as almas mortas. Mas você não pode fazer isso. Você não pode ir às ruas e dar dinheiro para as pessoas para elevar sua alma. A elevação de sua alma vem da servidão. Vem da compreensão de que não preciso de nada, pois já recebo tudo o que preciso. Quando você entender isso, você terá alcançado o ponto em que poderá elevar a sua alma. Então você não roubará nem pedirá. Quando você começa a querer elevar sua alma, então você começa a pensar sobre como os campos do universo interagem. Será que eu preciso do que estou segurando como campos ou deixo os outros pegarem o que precisam deles? Dessa forma, seu copo fica um pouco mais vazio e você pode receber algo, se precisar disso, para sua própria existência. Se chegar o momento em que houver a necessidade disso. Pergunta para o Sr. Cash. Uma vez você disse que quando há conflito, basta ir embora e elevar a alma dessa pessoa. Eu fiz isso uma vez e funcionou. Sr. Cash respondeu, por que você precisaria ir embora? Buscador de conhecimento diz, para amenizar o conflito. Sr. Cash responde aqui, hesitando. Ele respondeu com muita hesitação. Ele diz, essa é uma maneira de lidar com isso. Você está feliz por ter ido embora e a situação ter mudado, mas como você sabe que o que você deixou para trás não criou um caos ainda maior para os que ficaram? Para você, talvez você tenha pensado que estava tudo bem e resolvido a situação. Mas há outras maneiras de lidar com isso. Uma das maneiras de lidar com a elevação da alma do homem é entender como a alma funciona, como ela interage e como você dá ou não dá. O segredo no mundo do plasma ou da criação não é dar. Quando você começa a dar, você está em apuros. Mas se você disponibilizar para os outros, então você se elevará. Às vezes, quando você dá o tempo todo, você torna as pessoas piores, na verdade. Por exemplo, no caso dos pais. Quanto mais eles dão aos filhos, pior eles se tornam, porque então eles esperam mais e nunca é o suficiente. Se estiver frio e você der a ele sua jaqueta, eles dirão, o problema é seu, você pode ficar com frio enquanto eu fico com calor. Mas se os ensinarmos a compartilhar a jaqueta, ambos ficaremos aquecidos, então eles aprendem mais. Então nós ajudamos eles a ver o seguinte, por que deveríamos estar nos divertindo enquanto os outros estão sofrendo? Assim eles podem mudar e crescer. É a mesma coisa com a operação da alma. Você torna disponível para outra pessoa e não apenas dá para ela. É melhor tornar isso disponível para que os outros recebam e não dar com o pensamento de que receberemos algo em troca. Não há ganância na dimensão da alma e não deveria haver vergonha em disponibilizar para os outros as coisas que queremos dar. A situação do homem é que quanto mais ele dá, pior ele se torna aos olhos dos outros, porque ele não recebeu o suficiente. Você não pode comprar a elevação da alma. Ao tornar disponível, você alcançará a maturidade muito mais rapidamente do que se você tentar dar seu caminho para o paraíso. Eu trouxe isso para a estrutura do trabalho da Fundação Cash. Não damos a nenhum de vocês certificado de educação quando vocês passam pela Fundação Cash. Nenhum de vocês recebeu um certificado de educação de mim. Porque com o que vocês se educaram? Para o estado da matéria ou para entender o trabalho dos campos do universo? E quando é que você usaria isso? Quando você usa isso, é para servir a você ou para servir a elevação da alma de outra pessoa? Esse é o momento do seu exame e o ponto de graduação. Como você o utiliza para ajudar os outros? Ainda não conheço ninguém que tenha se graduado no mundo da criação, exceto ele. E ele não ensina isso a ninguém. Como ele já deu tudo, ele não precisa ensinar. E como você eleva sua alma? Como você sabe que ainda não foi elevado? Ou você está, na verdade, no fundo do poço, mas acha que está no topo? Pergunta para o Sr. Cash. O que acontece com os esquizofrênicos que passam pelo processo de transmutação no momento em que se recriam fisicamente no ponto de chegada? Eles recriam apenas uma fisicalidade ou podem recriar mais de uma fisicalidade dependendo do número de almas que vivem juntas ali? Sr. Cash responde. Já expliquei isso antes. Não é a primeira vez que essa pergunta surge. Isso funciona de uma maneira muito diferente do que você pode imaginar. A alma da fisicalidade é compartilhada entre as almas do que você chama de princípios da fisicalidade. Todos eles compartilham igualmente a alma da fisicalidade, e normalmente isso cria uma bela condição. Considerando que normalmente cada pessoa tem uma alma do homem, uma alma da fisicalidade e uma fisicalidade, e os campos são equilibrados. Talvez com esquizofrênicos haja um nível mais alto de força na dimensão da fisicalidade. Na transmutação, a condição das pessoas bonitas permanecerá a mesma, porque os campos do universo, de acordo com os campos da fisicalidade do homem, da dimensão da alma e da alma da fisicalidade, são todos plasmas. Eles não são estado de matéria. A melhor maneira de explicar isso é, se você quebrar um ímã em vários pedaços, a força do ímã permanecerá a mesma em cada pedaço. Isso deve lhe dar a resposta. As almas tomarão suas posições, mas a alma da fisicalidade, ao compartilhar entre aqueles que a criaram, já tem uma dimensão de interação com cada um. Portanto, cada um leva consigo a força de campo que já tinha. Pessoas bonitas podem ter várias almas diferentes nelas, mas cada uma se comportará de acordo com sua natureza. Quando chega o momento da morte, a mesma estrutura da emoção da alma da fisicalidade continuará com a alma do homem ou entidade que esteve interagindo com ela o tempo todo. Novamente, é como um imã. Não importa como você o corte, são apenas tamanhos e formas diferentes, mas em essência é a mesma coisa. Portanto, ele não se divide, mas opera com a mesma força e o mesmo campo. Pela primeira vez, expliquei a origem da criação a um de nossos buscadores de conhecimento nos últimos dias. Então talvez possamos desenvolver recursos para que essas almas que estão juntas em uma fisicalidade possam se manifestar como indivíduos. De certa forma, damos a elas a elevação da alma, que lhes permite assim criar a separação da fisicalidade e da alma da fisicalidade. Trabalhei nesse campo por muitos anos e tenho profundo conhecimento sobre essa condição. Certa vez pedi a um desses indivíduos que falasse sobre seus sonhos. Por exemplo, se eles dançavam em seus sonhos, quais deles dançavam? Quem sonhou que estava dançando? Era Jack, Jill ou Tom, que estava realmente sonhando com a dança? Criei um processo que me permite falar com cada alma individualmente. Portanto, sabemos que cada uma carrega uma individualidade totalmente diferente. Só porque você sonhou com seu filho, não significa que sua esposa, na cama ao seu lado, teve o mesmo sonho com o mesmo filho. Todos nós somos como as almas das pessoas bonitas na mesma cama. Mas é apenas uma cama, mas tem pessoas diferentes nela com sua própria personalidade. É como os 5 macacos na cama, todos pulando para cima e para baixo, e um deles cai. Os outros 4 macacos sentiram a queda e a dor daquele que caiu? O conhecimento está aqui para entender isso. Se colocarmos uma dessas pessoas bonitas na unidade vertical para a transmutação, será que teremos 2 ou 3 pessoas chegando na outra unidade? O que as autoridades dirão quando pedirmos 2 novos passaportes e certidões de nascimento? Será que podemos dar individualidade à única fisicalidade, mas com uma combinação de almas? Se colocarmos trigêmeos no sistema, teremos trigêmeos saindo. Isso ocorre porque eles estão na dimensão da fisicalidade deles mesmos. E quando colocamos almas trigêmeas que estão em uma única fisicalidade? Temos esse conhecimento para dar a todas elas vida e liberdade da dor da existência de ter que compartilhar um conjunto de roupas. Esses são os dilemas que os governos precisam resolver. É a realidade que está sobre nós. É apenas uma questão de quando seremos capazes de fornecer esses sistemas cientificamente para completar o ciclo. Eles estão alucinando ou há realmente pessoas físicas diferentes dentro deles? Quando fizermos a transmutação de uma unidade para outra, saberemos. Será que a nossa sociedade está pronta para aceitar a extensão do conhecimento? E será que nós mesmos estamos maduros o suficiente para entender o processo? O Sr. Cash teve a experiência em que as diferentes almas podem falar umas com as outras na dimensão da alma, onde os outros não conseguem ouvir, e depois elas voltam para fora e contam a ele o que disseram. De certa forma, somos ignorantes quanto ao funcionamento de nossa própria alma, muito menos entendemos a extensão dela em seu processo de criação. Pergunta para o Sr. Cash. Quantas unidades da cabeça podem ser operadas com uma unidade compacta? E como minha unidade da cabeça sabe que deve se conectar à minha unidade compacta e não à unidade compacta do vizinho? Sr. Cash responde. Falamos sobre isso na semana passada, se você se lembra. Os sistemas estão todos prontos e foram colocados na montagem final. Houve novamente uma atualização sobre essas unidades de fone de ouvido aqui. Acho que se tornaram sem fio agora. Você segura a caixa branca em suas mãos. Os campos são mais fortes para a elevação da alma agora. As novas unidades são mais individuais e não devemos compartilhá-las. Os fones de ouvido expandem sua alma. Com essas unidades, você pode estender as mãos e criar aquela bola de luz sobre a qual o Sr. Cash falou muitas vezes. Há uma força extra que permite que você decida. A decisão de outra pessoa já está embutida nos ganchos que estão ali. Pergunta para o Sr. Cash. Que mérito teríamos em usar a tecnologia para elevar nossas almas em vez de fazer esse processo alquímico naturalmente? Isso não é visto como trapaça aos olhos de Deus? Aqui o Rick complementa. Então seus fones de ouvido são uma trapaça? Sr. Cash responde. Não é trapaça, é compreensão. Você trapaceia quando você vai à escola para aprender alguma coisa? Desde quando aprender conhecimento se tornou trapaça? A menos que você queira usá-lo dessa forma para enganar os outros, então você tem que responder por isso. Pergunta para o Sr. Cash. Como a unidade compacta é puramente um dispositivo de comunicação, o problema da energia permanece. A Fundação Cash já tem unidades de energia que funcionam e podem ser entregues? Sr. Cash responde. A unidade de energia continua sendo adicionada na tecnologia. Todas elas passarão pela China. Queremos produzir algumas peças, mas os chineses querem produzir centenas de milhares e milhões delas. Está sendo atualizado. Tudo será controlado pelo servidor central, a alimentação, a energia e o resto. Ensinaremos a vocês como fazer isso no futuro. Você verá as novas unidades de energia de plasma em Londres. Centenas de milhares de watts podem ser produzidos em um sistema e ele pode converter corrente alternada em corrente contínua e etc. Estamos planejando, se tivermos sucesso, mostrar a criação de vida em Londres. Caso contrário, isso será mostrado em Pequim. Eu lhe prometi a manifestação do peixe no aquário. Tentaremos mostrar a vocês em Londres. O conhecimento foi transferido, mas precisa ser completado. Com uma gota, criaremos um peixe, e então vocês entenderão como é a criação. Isso faz parte da mesma transferência de energia. A doença de Parkinson e outras doenças semelhantes poderão ser processadas por meio dos centros de bem-estar da Fundação Cash em breve. Em pouco tempo, divulgaremos uma lista de médicos e pessoas que possuem licenças. Se você é médico e quer se juntar a nós, escreva-nos novamente, pois agora estamos nos preparando para iniciar o processamento do bem-estar em todo o planeta. Pergunta para o Sr. Cash. Participei da sessão da alma e recebi uma foto da minha alma da Fundação Cash. Posso interpretar a parte superior, mas não consigo interpretar a parte inferior. Você pode dizer algo mais sobre isso? Sr. Cash responde. A parte inferior é nosso trabalho, não o seu. É para nossos sistemas. A parte superior é sua. Mais peças foram adicionadas para a transmutação para descobrir como e quando você deixa sua alma, ou coletivamente quando todos vocês expandem sua alma juntos. A linha verde na parte superior é a característica da alma do homem. A amarela é a fisicalidade e a rosa é a alma da fisicalidade. A linha azul tem a ver com as operações do nosso sistema. As sessões de pré-transmutação foram adicionadas esta semana. Elas lhe darão uma nova dimensão de compreensão da operação da sua própria alma para você. Pergunta para o Sr. Cash. O que posso fazer para impedir o tráfico de drogas em frente ao meu local de trabalho? Existe uma solução plasmática? Sr. Cash responde. Há muita coisa que podemos fazer, mas essa situação precisa ser tratada pelos governos. Mas muitos oficiais do mais alto nível, em alguns governos, fazem parte dessa estrutura. Então você entende a dimensão do problema. Eles se beneficiam com isso e são facilitadores, desde presidentes até ministros e o restante. E para mudar isso, é preciso muito trabalho. Leia a transcrição aqui desse workshop para você obter mais todos os detalhes do que foi falado aqui. E o Sr. Cash continua e diz basicamente que há três maneiras de lidar com isso. Podemos mudar os fornecedores, os usuários, ou interceptar e mudar a substância física para algo inofensivo em trânsito. A terceira maneira é mais fácil, mas requer a cooperação dos governos e o uso de sistemas de comunicação em massa. Podemos alterar os campos para que as drogas se tornem inofensivas em trânsito dos fornecedores para os usuários. É algo parecido com o que os russos mostraram no Mar Negro, quando eles tomaram o navio do USS Donald Koch. Temos o conhecimento necessário para acabar com o tráfico de drogas. O Sr. Cash trabalhou com a Divisão Britânica de Narcóticos do governo britânico e mapeou o que precisa ser feito ao longo de 30 anos. A empresa de promoção assumiu o controle da divulgação de Londres e Pequim. Você poderá ver anúncios sobre o encontro de 11 de novembro na mídia e nos canais internacionais. Eles disseram que entenderam a essência da conferência e que isso os abalou. Eu estava conversando com uma de suas chefes e ela estava literalmente chorando ao telefone por causa das mudanças que isso trará, e eles querem fazer parte disso. Vamos nos certificar de que o mundo saiba que a mudança está chegando. Vamos ver aonde vamos chegar e como vamos concluir isso no futuro. Esse é o fim desse índice rápido do workshop 504.